A vida bate, mas também ensina. Me fez chorar na segunda-feira, mas eu levantei, sacudi a poeira e fui pra roda aprender a viver. O coração já foi machucado por quem jurava ficar do meu lado, mas cada tombo foi um recado pra me amar mais e me fortalecer. A vida bate, mas também ensina, mostra o caminho e depois ilumina. Se é pra sofrer, que seja somando, que a tristeza aqui não vai ter vez. A vida bate, mas também ensina. Cada vida cicatriza e brilha. Se é pra chorar, eu vou sorrindo e cantando na batida do meu pandeiro outra vez. Já vi amizade virar traição e o amor virar desilusão, mas na batucada do meu coração eu não desisto de acreditar. O tempo é mestre, tudo se ajeita. Quem planta amor colhe a colheita, e nessa roda eu sigo de cabeça feita. Só quero alegria pra compartilhar. A vida bate, mas também ensina, mostra o caminho e depois ilumina. Se é pra sofrer, que seja sambando, que a tristeza aqui não vai ter vez. A vida bate, mas também ensina. Cada ferida cicatriza e brilha. Se é pra chorar, eu vou sorrindo e cantando na batida do meu pandeiro outra vez. Oh, oh, oh, eu vou cantar pra esquecer a dor. Pagode é cura, é força, é amor. A vida bate, mas também ensina, mostra o caminho e depois ilumina. Se é pra sofrer, que seja sambando, que a tristeza aqui não vai ter vez. Eu vou cantar pra esquecer a dor. Oh, oh, oh, oh. Pagode é cura, é força, é amor.